1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Aí, quero te contar uma história baseada em fatos reais. Alguns anos atrás eu descobri que só existe um Deus, só existe um Consolador que pode nos consolar no momento difícil. É mais ou menos assim. Minha avó estava internada na UTI, Hospital Santa Marta. Só que antes dela falecer, ela fez um pedido: quero ser enterrada aonde eu nasci, Piauí, Teresina, cidade Monsenhor Gil. Fui ao presídio Cascavel comunicar a um primo meu que a nossa avó havia falecido. Até aí tudo bem. Uma senhora de idade, que ficou internada alguns dias, veio ao óbito. Só que na saída desse presídio, eu recebi uma ligação. Era outro primo, perguntando se eu já estava ciente do que havia acontecido. Ele falou: é o seguinte, a van que levava o corpo e alguns familiares capotou. Naquele momento bateu um desespero. E ele falou: Beto, tem mais dois corpos no local do acidente. Aquela hora eu não vi mais nada. O desespero invadiu meu coração. Peguei meu carro, saí correndo que nem um louco. Mais ou menos por volta da 1 da tarde, fiquei sabendo que um desses corpos era o da minha mãe. É, aquela hora meu chão se abriu. O outro corpo era de uma prima. Passaram algumas horas, meu celular tocou novamente. Mas um primo havia falecido, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O desespero invadiu meu coração, a revolta, a raiva. Eu quero que você imagine comigo alguém fazendo obra dentro do presídio há mais de 10 anos. Recebe a notícia que sua mãe faleceu num acidente. Naquele momento, eu queria levantar meu punho pro céu e dizer: Deus não tá nem aí pra mim. Deus não tá nem aí pros meus pensamentos. Porque eu fui um cara criado sem pai, só com a mãe que me deu muito amor. Não existia palavra nenhuma que me consolasse, nem da minha esposa, nem dos meus líderes. Mas veio a palavra do Espírito Santo de Deus e me disse o seguinte: se eu não for capaz de abandonar pai e a mãe por amor de Cristo, eu não sou digno de Cristo. É, naquela hora a ficha caiu. Que é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Eu quero te dizer uma coisa, tá ligado? Se você não for capaz de abandonar o pó, a pedra, o pecado, a prostituição, você não é digno daquele que morreu por você, daquele que sofreu por você, daquele que se entregou por você. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não é somente quando você é promovido, não é somente quando você ganha um carro, mas todas as circunstâncias estão nas mãos e no controle de Deus. Naquela hora minha vida mudou, os meus conceitos mudaram, porque eu conheci a doce presença do Espírito Santo. Eu entendi que nós nessa vida passaremos momentos difíceis, mas a nossa esperança maior é de uma eternidade com Deus. E eu te pergunto agora, se o Senhor te chamar, aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde sua família vai passar a eternidade? É, eu descobri naquele momento que eu tenho um papel fundamental, que é de anunciar o reino de Deus, quer pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, para que as pessoas descubram que o nosso consolo vem de Deus. O meu conforto e o teu conforto deve ser a palavra de Deus.